317, localizer 10. Eagle 1317, check the landing gear. The wind is 182 degrees with 12 knots. QNH 1015, clear to land runway 10. 1015, clear to land runway 10, VA 1317. One 317 on the ground at 12, leave to the right and follow a taxi via Alpha and Kilo to apron number 3. Okay, right turn Alpha Kilo to apron 3. Make a 1217. Ground BA 1317, clear runway 10 to the cargo ramp. BA 1317, approved taxi via Alpha after Kilo and the Apron 3. Roger, Alpha, Kilo, Apron 3, Big A 1317. Big A 1317. On the west side of the apron. Roger, Mach number for ignition. Roger, Benjamin, English, which is 604. It's number 9 on the apron, okay? Roger, roger. We got the marshal on the side near gate 9. Thank you. Dois Salvador, muito boa noite, eu tenho 3305-070 para o 110 Proa Diamante com Alfa. 3605 desce para o 40, chegada à mão, ajuste no 0 no 5, 1015. Chega para o 40, na mão, no 0, no 5, 33, 05, 0. Correto. 4006, chamando o controle, 119, muito bom. Salvador, boa noite, Azul 4006. Boa noite, Azul 4006, desce para o nível 050, chegada a Mari, com ajuste no 015. Ok, na Mari, 050, com 1015, 4006. Da Restor Diamã, com 50, na 3305. Agiu. Argentina 1910, distance front level 150, entering in high speed. Então, 3305, dá presença, está autorizado, toque. Presença, por toque, 3305. Caso 4006, redução 210 nós, número 2, na aproximação. Redução 210, 4006. Salvador, boa noite, Golo 604. Golo 604, boa noite, eu tenho aqui já aprovado o 370 para Fortaleza, aceita? Aceito. Está aprovado para Fortaleza, nível 370, via Airbus 119. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída mambo, transição frete, o transponder é 5527 e o controle 1935, cortejo. 370 atualizado, Fortaleza com Papa de volta, decola 10 para a esquerda, Momo Frac saída, motor 1935 e transponder 5527, volta 604. Correto, só confirmando, o controle é 198, ok? Perdão, 19.8, no 604 tinha que ter o puxo acionamento. 198, chama de pronto, gol no 604, estamos no gate 02, estamos só em aula. Salvador, boa noite, gol no 889, autorização para Galeão. Guarde instante. Caso 4006, vetoração para sequenciamento, foi esquerda, proa 360, limitada pelo localizador. Leão, nível 360, ouviu outros Leão 4. Decola da 10, curva à direita, saída da El Transição Bless. O transponder é o 5532 e o controle opera em 119.80, cortejo. Aprovado nível 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 14, a decola da pista 10, curva direita, saída da El, transição Bless. Aciona 5532 e o controle opera 198 com 1889. 1889 correto, chame quando pronto para o pulso de acionamento, confirme qual é o portão que se encontra. 11-11. Ok, eu não. Então, 3305, desça 2 mil pés, o estado no 015, autorizado ele é SX-Ray sem o glide, reposto localizador. Para 2 mil pés, azul 4006, desça 3 mil pés, um ajuste 1015. 3.015, 4006. Call now, we're going to 128, and this mile 45, correction 128. Now 044, disregard. Call now, we're going to 126, that's mile 85, secondary 125, this mile 45. The 1910 reduced to 2509. Azul 4006 para o localizador, curva direita pro a 070. Direita 070, 4006. 178, cruzão 200, inicia a redução para 2509. Localizador estabilizado da 10 para 3305. Tem 3305 agora com a torre 183. 183, boa noite. 35 noite. 34, cuidado, vigilância, pagar. Azul 4006, descendo 2000, país está autorizado. Ele é sem o glide, aguarde transferência. 2000, sem glide, aguardando 4006. Argentina, 1910, call Salvador, 119-8, Argentina, 1910. 3305, cheque o trem de pouso, o vento é 170 graus com 8 nós, está livre pouso na pista 10. Livre pouso na 10, Pomaná baixado e checado, está 3305. 0, Osmari, arrival. 10050 Mare Arrival, Argentina 1910. Checado para 10, 3305. 3305, permanece 170 com 8 nós, livre pouso na 10. Atenção, a cabeceira deslocada em 90 metros, já indicada no balizamento, ok? Gato, 3305, livre pouso na 10, deslocado. Locais. 3455, Xavier, Brasília, 1273, secundária, 1230. Área 1230, 3455. 8, chamo Salvador, 1-19, décima 8. Salvador, boa noite, é o Webjet 6748, informação Alfa. Boa noite, Web 6748, senhor, identificação, desça nível 060, chegada a Mari. Identificou 060, chegada a Mari, 6748. Controle Salvador, boa noite, o TRIP 55, assina na posição contínua. TRIP 5515, boa noite, senhor, identificação, chame no ponto de áudio de descida, chegada a Bonfim. Ok, notificou, chegada bom, chamada ideal, TRIP. TRIP 5515, contato radar, passando no ponto. 5515. Azul 4006, redução aproximação, passando Duna, agora com a torre 183. Torre 183, 4006, agora. Torre Salvador, boa noite, Azul 4006. Azul 4006, mantém a aproximação, agora autorização para o pouso. 3178, boa noite, senhor, identificação, desça ao nível 070, chegada Mari. Os 305, seu solo 37, livrando à direita, prossiga Alfa e Juliette para o portão 062. Direita, Alfa e Juliette para o 62. O Azul 4006, cheque o trem, vento a 170 graus com uma dúzia de nós. Autorizado o pouso na pista 2, atento à cabeceira deslocada em 90 metros, já indicada no balizamento. Afirmativo, está... Machado travado, livre pouso, pista décima, cabeceira deslocada, 4006. Now 19010, descend 2000 feet, QNH 1015. Cleared ILS X-ray. Glide slope out of service. Report on localized course.